um dia eu partir, meu coração já sei deixarei em suas mãos, porque o meu amor só faz o que é eu senti vazio ao meu redor, pensarei no meu amor, porque só ele faz tudo o que é. Para mim somente paz, paz tão grande que não há de ter fim. Com toda essa paz, o meu amor faz o que existe de melhor para mim. O meu amor faz, o meu amor trará.